bumba bumba la, bumba bumba la, bumba lumba la, bumba bumba la, bumba bumba la, bumba lumba la, bumba bumba la, bumba bumba la, bumba lumba la, bumba bumba la, bumba bumba la. Me gusta tu bailar, ma bumba bumba, ma bumba bumba lumba. Tus amigos de esa canción de mi sua mão y vamos a danzar. Me gusta tu bailar, ma bumba bumba, ma bumba bumba lumba. Essa magia do coração, sinto a vibração e não vou parar. Amolece o corpo, mexe a cintura pra gente ver. E fica bonito e dá mais tensão, deixa acontecer. Dois passos pra lá, dois pra cá, é fácil demais de dançar. Dois passos pra lá, dois pra cá, é fácil demais de dançar. Dois passos pra lá, dois pra cá, é fácil demais de dançar. Dois passos pra lá, dois pra cá, é fácil demais de... Bala bamba bamba la, bamba lumba la, bamba bamba la, bamba bamba la, bamba lumba la, bamba bamba la, bamba bamba la, bamba lumba la, bamba bamba la, bamba bamba la. Como é gostoso bailar uma bamba, dançar uma bamba, bamba lumba. Puxa amigo dessa canção, dê-me sua mão e vamos dançar. Como é gostoso bailar uma bamba, dançar uma bamba, bamba lumba. Magia do coração, sinto a vibração e não vou parar. Amolece o corpo, mexe a cintura pra gente ver. Que fica bonito e dá mais tempo, então deixa acontecer. Amolece o corpo, mexe a cintura pra gente ver. Que fica bonito e dá mais tempo, então deixa acontecer. Dois passos pra lá, dois pra cá, é fácil demais de dançar. Dois passos pra lá, dois pra cá, é fácil demais de dançar.